O João é um cara que tem muitos computadores na casa dele. Ele escolhe assim, cada cômodo tem um computador na casa dele. Entendeu? Cara, por mim a gente já gravava agora, cara. Proibido pra menores? Pior que nem dá, cara. Eu tô assistindo Dança dos Famosos aqui. Deixe-me ver aqui.